que se achava invencível e dizia: nada vai me derrubar. Mas o engano do seu coração te pegou. Você saiu dizendo: esse é o meu tempo, eu vou crescer, custe o que custar. Negociou valores e agora veja, você perdeu. Ter cuidado, aquele que pensa estar de pé, nem sempre o que fazemos ou sonhamos é o que Deus quer. É tempo de Outra vez.